que é bom, né? É a massa. Vai, maluco, encosta, vai, a casa caiu. Vai, vai, vai, encosta, encosta, moleque, vai. Não fecha o barulho, não, vai. Quem são? Onde estavam? Pra onde vão? Yeah. Tudo bem, quem são? Tudo bem, por limão. Quem são? Tudo bem, quem são? Tudo bem, por limão. Vocês estão realmente que diz que são? Vocês estão realmente que diz que são? Yeah.